Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 malas e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 malas e eu tava de boa, cheia de histórias. Agora chora, chora, chora. Seu tratamento, Chico Vita. Seu ex é passado. Chora na quicadinha pro cachorro safado. Chora de quatro, chora de lado. Chora de quatro, chora de lá. Por favor, não fique triste. Toma tapa nesse rap. Toma tapa, toma tapa. Toma tapa nesse rap. Por favor, não fique triste. Toma tapa. Toma tapa, toma tapa. Toma tapa nesse rap. Por favor, não fique triste, toma tapa. André CDs, o moral de bico. Em nome de Lipe Produções, Edu Estúdio, gravando tudo. Swingando vem, swingando vai. Swingando vem, swingando vai. Paulada na percussão, VM Produções, tamo junto.